altura do Bagé, diretamente do CTG Pranaminha, quando são 2 horas e 4 minutos com 10 segundos. Transporte Lima, Tiradentes, 723-236-27, telefone. Adalto Transporte, vai com Salo Jardim, 551, fone 216-59. Transporte Moraes, Salgado Filho, 0891, fone 233-08. E 9 Transporte Galeria, Amélia Calheiro, fala 7, fone 234-224-15. Diretamente do Pranaminha, cultura de Bagé.